meu amor, fiz de um canto o meu chão. E o que me resta agora é só o perdão por coisas que já fiz. Sonhei, acordei. Ah, meu bem, as horas passam tão iguais. Olhos claros, lúcidos, que vi e verão. Ah, meu bem, às vezes penso em parar, mas as lembranças voltam. Feche os olhos, nos meus olhos me chama pra dançar. Deixe os lábios dos meus lábios, me diz para ficar. Sei lá. E as horas dormem, se perdem no ar, e as lembranças voltam. Alguém, invejo os animais.